A troco de quê? Mais briga. Puxa vida, que tal um pouco de tranquilidade e silêncio para variar? De súbito, e contrário aos seus melhores instintos, ele soube que não havia nada com que se preocupar, o filme de Berenice estaria em ordem, e as fotos provariam que Brummell estava certo e ela errada. E Marshall realmente desejava que fosse assim. Mas Brummell ainda estava esperando uma resposta, ainda o estava mirando com aquele olhar entorpecedor. Eu? Começou Marshall, e nessa hora sentiu-se tolo e desajeitado. Olhe, estou realmente cansado de brigar, Alf. Talvez eu tenha sido criado assim, talvez tenha sido isso o que me fez sair bem no meu trabalho com o Times, mas resolvi mudar-me para cá, e isso tem de significar alguma coisa. Estou cansado, Alf, e não estou ficando mais jovem. Preciso de cura. Preciso aprender como realmente é ser humano e viver em uma cidade com outros seres humanos. Sim, disse Brummell, é isso aí. É exatamente isso. Então, não se preocupe. Como todos, vim aqui procurar paz e tranquilidade. Não quero brigas, não quero encrencas. Nada tem a temer de minha parte. Brummell ficou radiante e esticou a mão para selarem o acordo. Ao apertar a mão dele, Marshall sentiu-se quase como se tivesse vendido parte da alma. Será que Marshall Hogan realmente havia dito tudo aquilo? Eu devo estar cansado, pensou. Sem o perceber, ele se encontrava em pé do lado de fora da porta de Brummell. Aparentemente, seu encontro havia terminado. Depois que Marshall saiu e a porta foi bem fechada, Alf Brummell afundou-se em sua cadeira com um suspiro de alívio, e deixou-se apenas ficar sentado por algum tempo, fitando o espaço, recuperando-se, criando coragem para enfrentar a próxima penosa tarefa. Marshall Hogan era apenas o aquecimento, no que lhe dizia a respeito. O verdadeiro teste estava por começar. Estendeu a mão ao telefone, puxou um pouco mais para perto, ficou a fitá-lo por uns instantes, e então discou um número. Hank dava os últimos retoques na pintura que fazia na frente da casa quando o telefone tocou e Mary chamou, dizendo que era Alf Brummell. Puxa, pensou Hank. E aqui estou eu, com um pincel encharcado na mão. Gostaria que ele estivesse aqui. Ele confessou seu pecado ao senhor enquanto se dirigia ao telefone. Olá, disse. Em seu escritório, embora estivesse a sós, Brummell deu as costas à porta para tornar mais particular a conversa, e abaixou a voz ao falar. Oi, Hank. Aqui é o Alf. Achei que devia ligar para você esta manhã e ver como está, depois de ontem à noite. Oh! Disse Hank, sentindo-se como um ratinho na boca do gato. Acho que estou bem. Melhor, talvez. Então você pensou no assunto? Sim, claro. Pensei muito. Orei a respeito, verifiquei novamente a palavra com relação a certas questões. Parece que você não mudou de ideia. Bem, se a palavra de Deus mudasse, então eu mudaria, mas acho que o senhor não retira aquilo que disse, e você sabe em que posição isso me coloca. Hank, você sabe que a Assembleia Extraordinária será realizada sexta-feira? Sei. Hank, realmente gostaria de ajudá-lo. Não quero vê-lo destruir-se. Acho que você tem sido bom para a igreja, mas, o que posso dizer? A divisão, a murmuração, estão a ponto de acabar com a igreja. Quem está murmurando? Ora, vamos. É por falar nisso, quem convocou a Assembleia em primeiro lugar? Você. Sammy. Gordon. Não tenho dúvida de que Lu ainda esteja por trás disso tudo, bem como de quem quer que tenha pichado à frente da minha casa. Estamos todos preocupados, apenas isso. Você, bem, você está lutando contra o que é melhor para a igreja. Que engraçado. Achei que estava lutando contra você. Mas ouviu o que eu disse? Alguém pichou à frente da minha casa. O quê? Pintou o quê? Hank despejou tudo em cima dele. Brummell deixou escapar um gemido. Ah, Hank, isso é doentio. E Mary está se sentindo mal, e eu também. Ponha-se em nosso lugar. Hank, se eu estivesse em seu lugar, reconsideraria. Não vê o que está acontecendo. Os rumores estão se espalhando e a cidade toda está se colocando contra você. Isso também significa que, não demora muito, e a cidade toda se porá contra a nossa igreja, e temos de sobreviver nesta cidade, Hank. Estamos aqui para ajudar as pessoas, estender as mãos para elas, não para colocar um percalço entre nós e a comunidade. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo, e um bom número de pessoas que apreciam esse fato. Onde, exatamente, está esse percalço de que você está falando? Brummel estava ficando impaciente. Hanik, aprenda a lição com o último pastor. Ele cometeu o mesmo erro. Veja o que lhe aconteceu. Foi o que fiz, aprendi com ele. Aprendi que tudo o que preciso fazer é desistir, guardar tudo, esconder a verdade em alguma gaveta para que ela não ofenda ninguém. Então estarei bem, todo mundo gostará de mim, e seremos uma família feliz novamente. Aparentemente, Jesus estava enganado. Ele podia ter conservado uma porção de amigos se tivesse omitido e feito o jogo político. Mas você quer ser crucificado. Eu quero salvar almas, quero convencer pecadores, quero ajudar aos crentes recém-convertidos a crescer na fé. Se eu não fizer isso, terei muito mais a recear do que você e o resto do conselho. Eu não chamo isso de amor, Hanik. Eu amo a todos vocês, Alf. É por isso que lhes dou o remédio de que precisam, e especialmente no que diz respeito ao Lu. Brummel sacou uma arma poderosa. Hanik, você já parou para pensar que ele pode processá-lo? Houve uma pausa no outro lado. Finalmente, Hanik respondeu, não. Ele pode processá-lo por prejuízos, calúnia, difamação de caráter, angústia mental, e quem sabe lá o que mais? Hanik respirou fundo e apelou ao Senhor, pedindo paciência e sabedoria. Você está vendo qual é o problema? Disse finalmente. É grande demais o número de pessoas que já não sabem, ou não querem saber, qual é a verdade. Não acreditamos em algo, de modo que caímos por qualquer coisa, e agora sujeitos como Lu se metem numa confusão onde podem magoar a família, iniciar as próprias fofocas, arruinar as suas reputações, tornarem-se miseráveis em seu pecado, e depois procurar alguém em quem jogar a culpa. Quem está fazendo o que a quem? Brummel apenas suspirou. Falaremos a respeito de tudo isso sexta à noite. Você estará lá? Sim, estarei. Estarei aconselhando alguém e depois irei à reunião. Já aconselhou alguém em sua vida? Não. Adquirimos um genuíno respeito pela verdade quando temos de ajudar a limpar vidas construídas sobre a mentira. Pense nisso. Hanik, tenho de pensar nos desejos dos outros. Brummel desligou ruidosamente e enxugou o suor das palmas das mãos. Quatro, se alguém pudesse tê-lo visto, a impressão inicial não teria sido tanto a sua aparência de réptil verrugoso, mas a maneira pela qual seu vulto parecia absorver a luz e não refleti-la, como se ele fosse mais uma sombra do que um objeto, um estranho buraco animado no espaço. Mas esse pequeno espírito era invisível aos olhos humanos, invisível e imaterial, vagueando sobre a cidade, virando deste lado e daquele, guiado pela vontade e não pelo vento, as asas rodopiantes propelindo-lhe o corpo, vibrando num borrão acinzentado. Ele parecia um pequeno e nervoso gárgula, o couro de um negror viscoso e profundo, o corpo magro e aracnídeo, meio humanoide, meio animal, totalmente demônio. Dois enormes olhos amarelos como os de um gato saltavam-lhe da cara, disparando de um lado para o outro, espreitando, procurando. O fôlego saía-lhe em arquejos curtos e sulfurosos, visível como brilhante vapor amarelo. Ele vigiava e acompanhava cuidadosamente a sua incumbência, o motorista de um carro marrom nas ruas de Ashton, lá embaixo. Marshall deixou o escritório do Clarim um pouco mais cedo naquele dia. Depois da confusão da manhã, foi uma surpresa encontrar o Clarim de terça-feira já na tipografia e o pessoal ajeitando as coisas para a sexta-feira. Um jornal de interior era exatamente o ritmo certo, talvez ele pudesse voltar a conhecer a sua filha. Sandy. Sim, senhor, uma linda moça de cabelos cor de fogo, filha única do casal. Era um mundo de potencial, mas havia passado a maior parte da infância com uma mãe excessivamente presente e um pai excessivamente ausente. Marshall era um sucesso em Nova York, isso ele era, em quase tudo exceto em ser o pai de que Sandy precisava. Ela sempre fizera com que ele soubesse disso, mas como dizia Kate, os dois eram muito parecidos, os clamores por amor e atenção que ela emitia sempre saíam como pequenas punhaladas, e Marshall lhe dava atenção, isso dava, como cães dão a gatos. Não vamos brigar mais, repetia ele consigo mesmo, não vamos mais implicar e arranhar e magoar. Deixa falar, deixa pôr para fora o que sente, e não seja duro com ela. Ame-a pelo que ela é, deixe que ela seja ela mesma, não tente encurralar a menina. Era uma loucura o modo pelo qual o seu amor pela filha estava sempre a manifestar-se em forma de despeito, através de irritação e sarcasmo. Ele sabia que estava apenas tentando alcançá-la, tentando trazê-la de volta. Mas nunca funcionava. Ah, vamos, Hogan, tente, tente de novo, e não ponha tudo a perder esta vez. Ao virar à esquerda, ele pôde ver a faculdade à frente. O campus da faculdade Whitmore não era diferente da maioria dos campus norte-americanos, lindo, com prédios imponentes e antigos que levavam as pessoas a se sentir cultas só de olhá-los, amplas áreas bem gramadas, recortadas por calçadas de tijolo e pedras cuidadosamente padronizadas, margeadas por rochas, plantas e estátuas. Era tudo quanto uma boa faculdade devia ser, inclusive as vagas limitadas a 15 minutos de estacionamento. Marshall estacionou o carro e partiu à procura do Stuart Hall, que abrigava o departamento de psicologia e a última aula de Sandy naquele dia. Whitmore era uma faculdade particular, fundada na década dos 20 por um proprietário de terras como Memorial a si mesmo. Olhando antigas fotos do lugar, descobria-se que alguns dos prédios de aula, de tijolo vermelho à vista e colunas brancas, eram tão antigos quanto a própria faculdade, monumentos do passado e supostos guardiões do futuro. Era verão e o campus estava relativamente quieto. Marshall pediu informações a um aluno que lançava discos de plástico ao ar e virou à esquerda numa rua ladeada de elmos. No fim da rua, ele encontrou o prédio que procurava, uma imponente estrutura com torres e arcadas, copiada de alguma catedral europeia. Abriu as grandes portas duplas e se encontrou num saguão espaçoso e ressonante. O fechar da grande porta criou tão fragorosa reverberação contra o teto abobadado e as paredes lisas que Marshall pensou ter perturbado todas as aulas naquele andar. Mas agora não sabia aonde ir. O lugar se compunha de 3 andares e cerca de 30 salas de aula, e ele não tinha a mínima ideia de qual delas era a de Sandy. Ele começou a caminhar pelo corredor, tentando abafar o ruído dos saltos dos sapatos. Nesse lugar, não se podia manter em segredo nem mesmo um arroto. Sandy era uma caloura. A mudança da família para Ashton tinha sido um tanto tarde, e, a fim de alcançar os outros, ela se havia matriculado em cursos oferecidos durante o verão. Mas, apesar de tudo, havia sido a hora certa de transição para ela.